para Spice Mix. É pra quebrar a cama, papai. A trilha do Brasil. A gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Faz um bem duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Mas a gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão com duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Quero sentir você por toda a minha vida. Não fique deprimida, eu gosto de você. Você é meu desejo, venha cá me dar um beijo. Eu fico em desespero se não te vejo aqui. Minha coisa mais bonita que me aconteceu. Você é muito delícia, seu amor é tudo meu. A gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. A gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Não confunda, não. O tempero mais picante do planeta, meu compadre. Mas a gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Quando os pais se toca, a galera pede mais. Ice, ice, ice. Ice, ice, ice. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil. Eu quero sentir você por toda a minha vida. Não fique deprimida, eu gosto de você. Você é o meu desejo, venha cá me dar um beijo. Eu fico em desespero se não te vejo aqui. Minha coisa mais bonita que me aconteceu. Você é muito delícia, seu amor é tudo meu. Mas a gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. A gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Quando os pais se me quistocam, a galera quer demais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. No banheiro, na cama e no elevador. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Mas a gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Paixão tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. A gente quebra a cama quando a gente faz amor. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. Fácil, tão duradoura que não acaba mais. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. A noite toda, papai. Você é toda delícia. Seu amor é todinho meu. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, fácil. Spice Mix. A gente quer na cama na hora do amor. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, faz. Fácil, fácil, faz. E faz, e faz. E faz, e faz, e faz. Faz, faz, faz, faz. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. Faz, faz, faz, faz. Faz, faz, faz. Faz, faz, faz, faz. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. Fácil, fácil, fácil, fácil.